A escondidas, amor, a escondidas. Porque te entraste na minha vida e não posso deixar de te querer. Juntinho com a banda KN, vamos lá! Nunca serás minha mulher. Tu já tentou, não, eu sei. O que eu quero dizer, que tu és a mulher que sonhei. Fala o marido que vai ao cabeleireiro e eu digo a minha esposa que vou jogar futebol por aí. Então fazemos amor, nos matamos de prazer. E num quarto de motel, tu me faz enlouquecer. Fazendo amor, e num quarto de motel, porque é contigo que gosto. Me faz enlouquecer. A escondidas, amor, a escondidas. Porque te entraste na minha vida e não posso deixar de te querer. A escondidas, amor, a escondidas. Porque te entraste na minha vida e não posso deixar de te querer. Cerveja pra focar a solidão, mais um trago de cigarro que machuca o coração. Eu sentado nessa mesa 7 dias da semana, cliente do sofrimento. Eu sou VIP na ressaca. Eu me lembro do sorriso, viro bebida no chão. Me chamo de trago ruim, dou trabalho pro garçom. Eu bebo por ela, eu choro, faço fiasco por ela. Eu bebo por ela, eu choro, faço fiasco. É mais um sucesso da banda KM. Vem cantar com a gente. Eu queria esquecer minha vida, mas meu coração maldito me castiga. Quanto tempo passarei pensando, tentando esquecer o amor, chorando. O seu adeus machuca muito, muito, muito. Eu choro. Deixou uma ferida que eu não posso curar. A minha vida não é vida sem você, imploro. Vou te esquecer, o que eu mais quero é viver em paz. Não queria te amar, mesmo assim te amo. Porque te amo mais e mais e mais. Queria poder beijar de novo os teus lábios. Porque te quero mais e mais e mais. Porque te amo mais e mais.